do dia de hoje e continuamos com um tema que com certeza vai tocar o coração de todos nós, ainda por cima trazido por uma pessoa tão especial. Espera aí, desculpem lá, é que eu não apresentei aqui a aposta. É só para manter o suspense. Ela é Joana Farato, é do Porto, mais conhecida, tem um nome de, alcunha da Mary Dó ou Maria da Obsessão, né? Mas pronto, podes continuar. Estavas a falar que íamos ouvir quem? Também aproveitava para apresentar Zé Guedelhas. Eu vou cortar o cabelo. Então íamos chamar Dona Amélia Reis ao palco para nos trazer o tema Chico Xavier, o médium mais produtivo do século XX. Convosco, Dona Amélia Reis. Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Ops. Não está a funcionar o rato. Hã? Calma, Lucas. Tenha calma. Não entra cá, entra nenhum. Que eu veja. Ah, é aqui, espera aí. Eu carrei neste enter, não funciona, Lucas. Experimento outra vez. Não? Então carrego mesmo na setinha. Tem que ser. Não, está bloqueado realmente. Já era eu ocupada, estás a ver como é que é? Espetáculo. Olha o tempo, está a contar no relógio. A Amélia tem um qui pro quo assim com os computadores. Amélia, olha. What to do, como dizem os americanos. É só aqui no enter ou nesta setinha, tá? É só fazer enter, não é nada. Muito bem. Então, já está apresentado o tema de hoje. Vou falar sobre Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier, que esteve na última encarnação que nós saibamos na Terra entre o dia 2 de 4 de 1910 e o dia 2 de junho de 2002. E durante esta palestra eu trago-vos para iniciarmos um grande plano de violetas. Ao longo da palestra iremos encontrar mais algumas referências às violetas. Mas, inicialmente, tenho que explicar porquê. É que, por aquilo que eu aprendi, a violeta é o símbolo da humildade e do perfume discreto. E é exatamente essas as características com que eu encontrei durante o largo tempo em que fui procurando informação acerca de Francisco Cândido Xavier, aquilo que fui sentindo. Senti-o em pequenas mensagens, quando entrei no Espiritismo, que me apareciam aleatoriamente em cima das mesas dos centros, enfim, e que eram assinadas por Francisco Cândido Xavier e que, sabe-se lá porquê, me diziam sempre muito e que eu ia guardando nos meus livros. Mais tarde, veio-me parar às mãos a obra de Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier. E aí, ainda mais se intensificou o meu desejo de conhecer um pouco mais profundamente a pessoa que tinha vivido aqueles episódios, de uma simplicidade, de uma candura, de um perfume que me levavam a procurar um pouco mais além. E por isso, acabei por concluir que Francisco Cândido Xavier, pensava eu, esta pessoa é como as violetas, vai-se lá pelo perfume. E foi através deste perfume, e digo-vos isto porque foi sentido, foi este o pensamento que me veio, a dedução que eu encontrei. Foi a pouco e pouco, lentamente, fui buscando como se busca a violeta de onde emana o tal perfume. E ela ir-se a manter, então, ao longo do trabalho. Descobri que Francisco Cândido Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, nesta casa que temos aqui, filho de uma família numerosa, e que o seu pai, tendo feito dois casamentos, do primeiro casamento teve 9 filhos, do segundo, 6. Ou seja, a família muito extensa, ficando o pequeno Francisco sem mãe por volta dos 5 anos de idade. Esta senhora, a mãe de Francisco Cândido Xavier, Maria João de Deus, e o pai, o senhor João Cândido Xavier. Uma pessoa muito peculiar, de algum modo também com o tal perfume das violetas, como iremos ver mais à frente, e que fez companhia ao filho durante mais tempo, uma vez que ele ficou sem a mãe muito, muito pequeno, com 5 anos. Francisco Cândido Xavier é, por morte da mãe, entregue a uma madrinha, a uma madrasta, aliás, com letra maiúscula, e fica com ela até por volta dos 7 anos. Nessa altura, ele sofreu muito com a perda da mãe. E então, sempre que alguém lhe dava uma moedinha, evidentemente que ia gastá-la em repousados se os houvesse, não. Ia a esta ponte que existe em Pedro Leopoldo e da ponte para baixo a mandava a moeda à água para que Deus lhe trouxesse a mãe de volta. E trouxe, porque a mãe acabou por lhe aparecer durante o tempo em que ele estava com a madrinha, pedindo-lhe para ter paciência. Agora, passou o tempo, o pai voltou a casar, como disse, o pequeno tinha nessa altura por volta dos 7 anos, e ele tem uma tendência ao sentimento, ao isolamento mais profundo na adolescência. Acontecendo que fazia pequenos escritos a que colava florinhas. Fazia pequenos cartões, ele recortava de livros, jornais que ele encontrava, fazia recortes e depois fazia colagens e ali escrevia mensagens para as pessoas de quem ele gostava, evidentemente. Tinha um jeitinho então para os trabalhos manuais, como vemos. Também por uma questão de solidão, de personalidade própria, Francisco Cândido Xavier ia muitas vezes até uma zona de Pedro Leopoldo, ao chamado Açude do Capão, e um determinado dia surgem nas águas do rio algumas imagens e ideias que lhe modificaram a vida. Aparece-lhe um homem alto, muito iluminado, dominado por uma cruz, que vemos depois, na altura não sabíamos, claro, que se tratava de Emanuel. Emanuel, seu guia, propôs-lhe trabalhar com ele, uma vez que ele tinha muito jeitinho para a escrita, e já nessa altura, os seus pequenos poemas, que ele ia divulgando pelos amigos da maneira que conseguia, estavam sendo publicados no Brasil, no Jornal das Moças e num outro jornal, num outro periódico chamado mesmo O Jornal, e também aqui em Portugal, no Almanac de Notícias. Curiosamente, é um português que lhe manda até Pedro Leopoldo o primeiro elogio acerca de um soneto que ocasionalmente tinha lido em Portugal. Bom, a verdade é que lhe apareceu junto ao açude o espírito Emanuel que lhe propõe trabalhar com ele. Conta ele que esse tal soneto foi a primeira vez que ele achou que algo que tinha feito não tinha razão para ser louvado, porque ele achava que o soneto não era dele, mas sim de Alta de Sousa. Embora não se reconhecendo como médium de escrita, acabava por pôr o nome dele e essas publicações contêm Francisco Xavier. Bom, então Emmanuel propõe-lhe para trabalhar com ele três regras. A primeira, disciplina, a segunda, disciplina e a terceira, disciplina. Francisco Cândido Xavier aceitou, sem perceber até que ponto, ali estava a modificar-se a sua vida. E, passados 2 anos, é lançado no mundo o livro talvez mais controverso da obra de Francisco Cândido Xavier. Em 9 de julho de 1932, é lançado o livro Parnaso de Alentúmulo, com 60 poemas atribuídos a 14 poetas brasileiros e a 4 portugueses. Isto na primeira edição do livro Parnaso de Alentúmulo, como temos ali uma página da revista O Reformador. Entretanto, temos aqui a capa de uma das primeiras edições, são da primeira edição, em que traz uma apresentação de Manuel Quintão. Na altura este senhor estava ligado à Federação Espírita Brasileira. Curiosamente foi Francisco Cândido Xavier que lhe escreveu uma carta a contar que tinha muitos poemas que talvez tivessem interesse do modo como ele os estava a receber. E então Manuel Quintão apoiou e inclusivamente tem um texto de abertura desta obra. A tal que tinha os 60 poemas atribuídos a 14 poetas brasileiros. Isto porquê? Porque no decorrer das várias edições, o número de poemas e de poetas foi aumentando. Bem, mas a partir da altura em que é lançado a obra Parnaso de Alentúmulo, em que contém poemas de poetas desencarnados, acabou o sossego em Pedro Leopoldo. Porque as pessoas queriam conhecer quem era o indivíduo jovem, naquela altura, que tinha produzido aqueles poemas. Porque eles tinham uma semelhança flagrante com os poemas produzidos pelos mesmos poetas enquanto vida. É claro que se fosse eu não ia capaz de distinguir aquilo, porque não percebo nada de poesia. Agora, pessoas entendidas encontravam realmente ali muitas semelhanças. E acabou o sossego, como eu disse, para o jovem Francisco, que na altura vivia naquilo que se chamava uma venda, vivia não, trabalhava, onde de tudo se vendia, calmamente, quando aparecem os jornalistas, querendo saber quem era, estudar mais a fundo aquela personalidade. Entretanto, um outro plano das mesmas entrevistas e vêm a ser publicadas em sequência no jornal O Globo. Os jornalistas estiveram por ali durante algum tempo, quase um mês, para irem vendo, observando como é que Francisco Cândido Xavier produzia aquele tipo de material. Aqui mais destacado. Um novo número e, novamente, aqui o destaque. Acontece que, em 1955, sai, de alguma forma, o número definitivo de poemas integrados na obra Parnaso de Alentúmulo. Entretanto, foram sendo retirados alguns poemas, poetas, metidos outros, enfim, foi sendo acertado ao longo do tempo, tornando-o ainda mais rico. Ora bem, e como nós, dos que estamos aqui, pelo menos conhecemos João de Deus, o da cartilha maternal, pelo menos aqueles que são da minha idade, não é? Que ensinava as crianças a ler, e também é do nosso conhecimento o poema Crucifixo. Minha mãe, quem é aquele pregado naquela cruz, como se lembram? Aquele Aquele filho é Jesus, é a santa imagem dele. E quem é Jesus? É Deus. E quem é Deus? Quem nos cria, quem nos manda à luz do dia e fez a terra e o céu? Mal. E veio ensinar à gente que todos somos irmãos e devemos dar as mãos uns aos outros irmamente. Todo amor, toda bondade, e morreu para mostrar que a gente, pela verdade, se deve deixar matar. Este é o poema que nós recitávamos, ou pelo menos eu, na escola. Encontramos em Parnaso de Alentúmulo João de Deus, já desencarnado, ditando a Francisco Cândido Xavier a magnífica poesia Na Noite de Natal. Agora vamos ver se tem semelhança. Minha mãe, porque Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza. Porque não veio até nós, entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de cedras e pedrarias. Acredito, meu filhinho, que o Mestre da Caridade mostrou em tudo e por tudo a sua luminosa humildade. Às vezes, penso também, nos trabalhos deste mundo que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe de olhos fixos, na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento em eterna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas sem proteção por não lhe abrirmos na terra as portas do coração. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito João de Deus. E aqui gera-se alguma polémica. Gostava de vos apresentar o escritor Humberto Campos. Humberto Campos viveu a sua vida durante 2 anos após o lançamento da obra Parnaso de Alentúmulo. Ele era escritor, poeta, cronista, fazia artigos para jornais, crítico de arte, enfim, vivia no campo da literatura e dá a sua opinião num jornal acerca daquilo que tinha encontrado em Francisco Cândido Xavier, em Parnaso de Alentúmulo. E diz Humberto Campos, acerca do Parnaso. Ops. Eu faltaria, entretanto, ao dever que me é imposto pela consciência, se não confessasse que, fazendo versos pelas penas do Sr. Francisco Cândido Xavier, os poetas de que ele é intérprete apresentam as mesmas características de inspiração e de expressão que os identificavam neste planeta. Humberto Campos reconhece que, de facto, aquelas poesias são idênticas às dos poetas quando vivos. Os temas abordados só se me preocuparam em vida. O gosto é o mesmo e o verso obedece ordinariamente à mesma pauta musical. Então, aqui temos uma crítica positiva de Humberto Campos às poesias contidas no Parnaso de Alentúmulo. A verdade, porém, é que a vida não é eterna. E pouco tempo depois, é o mesmo Humberto Campos que passa a manifestar-se pela psicografia através de Francisco Cândido Xavier, 2 anos e meio, 3 anos após a sua morte, uma vez que ele faleceu com 48 anos. Bom, lançados que foram no mundo 2 obras, Crónicas de Alentúmulo e Reportagens de Alentúmulo, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, ditadas pelo espírito Humberto Campos, gerou-se um conflito nos tribunais, e que foi à barra do tribunal. E porquê? Quem foi que lançou este conflito a que nós, espíritas, chamamos o caso Humberto de Campos? A família Humberto de Campos promoveu um processo contra a Federação Espírita Brasileira, que tinha editado a obra Parnaso de Alentúmulo. e conta Francisco Cândido Xavier, a esposa, porque achava que se aquelas obras eram realmente do marido, havia de oferir daí alguns proventos. Se não fossem, e por esse caminho não tivessem os direitos de autor, tivessem sido assegurados, eles teriam então que abandonar o nome, tirá-lo de cena, o nome de Humberto de Campos. Das duas, uma. Ou tiravam dali alguma coisa, em termos financeiros, ou então acabava por não ser legal aquilo que estava a acontecer ali. Ao que os tribunais respondem, que a existência da pessoa natural termina com a morte. Por conseguinte, com a morte extinguem-se todos os direitos e, bem assim, a capacidade jurídica de os adquirir. Mais à frente, o juiz diz que o grande escritor Humberto de Campos, depois da sua morte, não poderia ter adquirido direito de espécie alguma e, consequentemente, nenhum direito autoral poderá da pessoa dele ser transmitido para os seus herdeiros ou sucessores. E assim, não pode, portanto, a suplicante, que era a esposa, pretender direitos autorais sobre supostas produções literárias atribuídas ao espírito do autor. Entretanto, e mais uma vez aqui nós vamos sentir aquela suavidade, quem é que entra aqui em cena perante aquilo que viu escrito pelo punho de Francisco Cândido Xavier, ditado por Humberto de Campos, sensibilizada por tudo o que estava naquelas palavras? A mãe dele. E fê-lo de uma forma notável, oferecendo a Francisco Cândido Xavier uma fotografia do filho, ao senhor Francisco Xavier, pedindo pelo dedicado, não percebo a letra, contraste espiritual do meu amigo Humberto, ofereço como muita gratidão à mãe Ana de Campos. Esta fotografia e tal. Ora bem, e assim acabou o conflito de Humberto de Campos, também porque, entretanto, o espírito Humberto de Campos comunicou com Francisco Cândido Xavier e disse que o melhor mesmo seria retirar o nome dele das obras que ia continuar a editar e que passaria então a chamar-se Irmão X. E a partir daí, muita mais bibliografia aparece com a assinatura de Irmão X. Continuando. Mas este processo, Humberto de Campos, teve para mim e para nós, espíritas, o mesmo impacto que teve o Auto de Fé de Barcelona. É que depois de toda a polémica nos tribunais em volta em Humberto de Campos, acontece que toda a gente queria saber o que é que era. E os livros tiveram uma tiragem imensa para se aperceberem até que ponto fazia algum sentido, porque onde há fumo, há fogo. Alguma coisa se passava ali e as obras de Francisco Cândido Xavier passaram a partir desta cena a ter um valor muito mais procurado, muito mais intenso. Entretanto, a vida de Francisco Cândido Xavier, apesar de todas as polémicas, de toda a projeção que tinha no mundo com os jornalistas, enfim, mantinha-se dentro do mesmo cenário pacífico que era. A fazenda modelo, em Pedro Leopoldo, onde trabalhou durante quase 30 anos como escriturário, os seus colegas do dia-a-dia, o seu local de trabalho, na fazenda Pedro Leopoldo, e o seu amigo mais íntimo, mais querido. Por outro lado, também, tinha uma grande preocupação com os seus papéis, a sua pasta, que era todo o seu tesouro. e em ajudar a família, especialmente os sobrinhos, uma vez que, entretanto, se ele tinha 7 anos, o pai voltou a casar, teve mais 6 filhos, estava um monte de gente em casa e esse era a sua preocupação primeira. Depois, o Centro Espírita. Com o irmão José, ele funda em Pedro Leopoldo o Centro Espírita Luís Gonzaga. Aí foram recebidas muitas, imensas cartas, obras literárias, mensagens, enfim. Mais tarde, mudando-se para Uberaba, continua o seu trabalho no Centro Espírita, no Grupo Espírita da Prece, que ainda hoje existe, está em funcionamento. O que é que acontece aqui? É lançado no mundo uma quantidade enorme de obras ditadas pelos mais variados espíritos através da mão de Francisco Cândido Xavier. E é por isso que neste trabalho nós consideramos que ele produziu a maior obra mediúnica do século XX. Porque, de facto, é inexcedível e quase inimaginável a quantidade de obras que nós encontramos dentro dos mais diversos espíritos literários, desde o romance à poesia, à crónica, enfim, através do punho de Francisco Cândido Xavier, que vivia numa casa pobre, sem forro, por onde a ventania entrava pelas frestas das janelas nos dias mais frios. Conhecidos são 450, estão publicadas até hoje, mas está sempre a crescer, estes números são todos relativos, porque em vida, Francisco Cândido Xavier, foram publicados 450 livros. Estão vendidos até hoje mais de 60 milhões de exemplares, traduzidos para 30 idiomas, incluindo o Braille. Best-seller nestas obras todas, Nosso Lar, que já vendeu mais de 3 milhões de livros só no Brasil. Ainda, e como curiosidade, eu já disse que a produção mediúnica corria à velocidade de cruzeiro. Ele produzia, aproveitava todo o tempo para escrever. Senão não podia ser, não é? E há até algumas obras que trago como referência que foram, de facto, batidas em tempo recorde. A obra Pai Nosso e Roteiro, ambas ditadas por Emmanuel, saíram em 2 dias. Em 1963, Sexo e Destino volta a ser produzido em 2 dias e Opinião Espírita, também em 2 dias, mas aqui partilhado com o médium Valdo Vieira. Dentro da tiragem das obras, a obra Sinal Verde tem neste momento mais de 500 mil exemplares vendidos. A obra Missionário da Luz tem neste momento vendidos 440 mil exemplares. A obra Há 2000 anos, ditada pelo Espírito Emmanuel, uma obra histórica com montes de datas interessantes, tem 435 mil exemplares vendidos. A obra Nosso Lar, 420 mil exemplares vendidos. Ora bem, íamos ficar aqui eternamente a alterar números, porque os livros estão sempre a sair e provavelmente daqui a bocado, quando acabar as jornadas, já estão alterados. Mas simplesmente para nos dar uma visão daquilo que foi a escrita de Francisco Cândido Xavier. A obra Paulo e Estevão, por exemplo, foi toda ou quase toda escrita na Fazenda Modelo, porque o patrão dele, Sr. Rómulo Juviano, lhe permitia, à noite, na cave da fazenda, que escrevesse até se fartar. E assim ele fazia no silêncio da fazenda, quando não tinha que ir para o centro aonde colaborava. Então, Esta é uma obra gigantesca que, de algum modo, nos ultrapassa, mas que nos serve como ponto de referência, como sinal de paragem, de carinho, de alguma ternura mesmo, por alguém que, vendo-se no meio de uma obra que não conseguia dominar, mantém a mesma calma, a mesma serenidade com que nós nos habituámos a ver esta personalidade. A determinada altura, Francisco Cândido Xavier é proposto para o Prémio Nobel da Paz, por iniciativa de Divaldo Franco e de um grupo de amigos, recolhem 10 milhões de assinaturas. O prémio não foi entregue a Francisco Cândido Xavier, foi entregue à Organização das Nações Unidas para a promoção dos refugiados. Portanto, ele é proposto para este prémio, embora não fosse a ideia de ter um prémio, mas sim dos amigos que achavam que, pelo modo como ele agia, seria bom que o mundo o conhecesse. E, para além das assinaturas, chegaram até à sede do Prémio Nobel quilos e quilos de documentos para que fossem analisados acerca daquilo que era não só a produção mediúnica da vida de Francisco Cândido Xavier, mas sim o modo como ele se movimentava no meio de tudo isto, da sua simplicidade, uma vez que as obras eram entregues para fins humanitários, fazendo bem a muita gente. Temos aqui a casa que foi transformada em museu, a casa onde era o Centro Espírita Luís Gonzaga, neste caso. E em Uberaba existe também um museu que guarda as recordações de Francisco Cândido Xavier ao longo da vida. Eu queria só dizer-vos que chamar a atenção para esta fotografia que contém um cofre. Isto remete-nos para esta ideia. Bem, esta pessoa tinha que ter muito dinheiro. Para que é que queria aquele cofre? Alguma coisa aqui não está a jogar certo. Mas estava. É que o cofre era para guardar os papéis. Ele tinha profundo respeito pelos textos que lhe eram ditados pelos espíritos. E encontramos isso num livro recentemente publicado, Testemunhos de Francisco Cândido Xavier, por Sueli Caldas Schubert, em que ele, numa carta ao presidente da Federação Espírita Brasileira nessa altura, lhe dizia: olha, tenho estado preocupado com os originais das obras. Veja lá como é que eles estão a ser resguardados. Não é por mim, é pelo respeito que eu tenho aos espíritos que os escreveram. Portanto, a preocupação dele era que os papéis, os seus escritos, se encontravam em lugar seguro, porque dinheiro nunca lá houve. Já referi aqui o prémio Nobel que tentaram para Francisco Cândido Xavier. E, digamos que, de algum modo, contrariando a projeção que estava a ter, o encontramos aqui na Fazenda de Leopoldo, em Pedro Leopoldo, na Fazenda Modelo, preocupado. E qual é que era a sua preocupação? Já sabemos que ele era pobre, já sabemos que nunca tirou um centavo de tudo aquilo que escrevia. A preocupação continuava a ser a família e o pai. E aqui o pai já estava muito, muito velhinho. E aqui vou-vos contar só um episódio que achei de uma ternura e que nos remete à simplicidade desta gente. O senhor Francisco, o pai de Francisco Xavier, era João Cândido, a determinada altura teve uma doença grave de reumatismo e ficou, como nós dizemos, lá para o interior, tolhido das pernas e dos braços. Não se podia movimentar. O filho tinha, nessa altura, 29 anos, viviam na mesma casa, e era Francisco que lhe fazia os tratamentos. Ele tinha que levar 2 injeções por dia. Acontecia que essas injeções eram caríssimas, eram injeções de ouro, porque eram à conta do dinheiro que eles os dois ganhavam. Ou seja, para comprarem as injeções, o resto, tudo tinham que comprar fiado para uma casinha de gente. E então, o pai, um dia, estavam os dois no quarto, era ele que fazia a higiene, e então Francisco, o pai disse-lhe, o senhor João Cândido, olha, ó filho, eu sei que você, os livros que estão a ser passados, que estão a ser apresentados, estão a ser bem vendidos. Será que nós não podíamos tirar desse dinheiro, desses livros, qualquer coisa para ajudar a nossa família? Ele explicou-lhe que não, porque eram dos espíritos. Que isso, nem pensar, tinham que fazer de outra forma, menos mexer naquele dinheiro. E então o senhor João Cândido, que já disse que ele era uma figura paradigmática, ele não ia ao centro espírita, mas ai daquele que falasse mal do espiritismo. Isso aí fiava mais fino. E então, Francisco Cândido Xavier explicou-lhe que não, que pronto, que não havia essa possibilidade. E então o senhor disse, sabe o que é que eu acho? Eu acho que esses espíritos já é tudo gente muito antiga. Esse tal Manuel até já se chamava Emanuel. Provavelmente era do tempo dos egípcios. E os egípcios não tinham contas a pagar, nem tinham moeda a circular e, consequentemente, não sabiam o valor do dinheiro. Agora, eu tenho a certeza que se você falasse com eles, nós somos tão pobres, precisamos tanto, eu acho que eles iam ter pena de nós. Entretanto, ao ver o rosto desolado do filho, disse, olha, eu só não te abraço porque não posso. Mas eu compreendo-te perfeitamente. Agora é assim, eu sei que vou morrer. Mas quando eu estiver do outro lado, ele era cauteleiro, o senhor. Em tal época, e outra, eram duas épocas, compra sempre a loteria, porque eu vou arranjar processo das bolas pararem no número que você tem. Olhem, Francisco Cândido Xavier, até ao fim da vida, comprou sempre a bendita da loteria, nunca saiu. Bem, isto só para vermos como se movimentava esta alma dentro da simplicidade e da pobreza. Entretanto, como disse, ele teve sempre um grande carinho pelas mães. Porquê? Porque ficou sem mãe muito novo. E alguém escreveu, isto está aqui escrito, os espíritos ainda não encontraram uma palavra para definir a dor de um coração de mãe quando perde um filho. Para a ciência, a perda de um filho causa o maior desconforto emocional que podemos suportar. Para Lídia Werber, é dilacerante presenciar a morte daquele que deveria sucedê-la. Uma dor que não termina. Daí é fácil entender porque é que os espíritos não explicam essa dor e porque é que Chico Xavier dizia que a oração da mãe arrebenta as portas dos céus. E é por causa disso que foram compiladas 2 obras, Jovens no Além e A Vida Triunfa, que têm unicamente cartas de jovens desencarnados para consolo dos seus familiares. E, na sequência dessas obras, e para as estudarem em profundidade no que diz respeito à grafia, é lançada a obra de Carlos Augusto Pera Andreia, A Psicografia à Luz da Grafoscopia, com necessidade de perceber qual era a ligação entre a escrita de Francisco Cândido Xavier e aquela que aparecia nas cartas. Porque apareciam nas cartas total caligrafia do jovem desencarnado, outras vezes só aparecia a assinatura. Ainda nessa obra encontramos um cartão de Dona Hilda Mascaro Saulo, italiana, que os filhos e o marido receberam uma carta em Uberaba. Este é o cartão, um cartão de Boa Páscoa que a senhora escreveu enquanto viva. E aqui a mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, referindo-se a Hortêncio e Teresa. Mais um minuto. Opa, nem jeito. E ainda a comparação das letras entre o Francisco Cândido Xavier e a senhora enquanto viva. Aqui sobreposta. E dizia Francisco Cândido Xavier: oro todos os dias pelas mães que perderam filhos, sobretudo em situações trágicas. Deus há de compadecer-se de todas elas. Quando me procuram, é que verdadeiramente posso sentir a insignificância para consolar alguém. E aqui está o último cartãozinho que Francisco Cândido Xavier compôs, com violetas tiradas, apanhadas no túmulo de alguém, e que mandou para a sua mãe, Adélia. Quanto aos tipos de mediunidade de Francisco Cândido Xavier, temos-los aqui apresentados, e também os da psicografia, que é de facto a mais notória. Entretanto, aqui está uma alma boa. André Luiz, seu irmão. Foi assim que André Luiz se apresentou a Francisco Cândido Xavier, quando Francisco Cândido Xavier lhe perguntou em casa: olha, eu gostava de saber o seu nome. O irmão André Luiz dormia no berço e ele perguntou: como se chama o menino ali? André Luiz. Então é isso que vai ser. Pode escrever André Luiz. E assim aparece a obra com este nome. Aqui mais alguns casos apresentados em tribunal. Francisco Cândido Xavier calcula-se que tenha recebido mais de 10 mil cartas psicografadas. É através da sua mediunidade de materialização, talvez a menos conhecida, que Divaldo Franco é curado pelo espírito Sheila de um cancro na garganta, e em que choveram no ar da sala em que eles se encontravam violetas. E também a Edelweiss, como Divaldo Franco conta. Francisco Cândido Xavier é avaliado pela NASA durante 6 dias pelo cientista Paul Hilda no que diz respeito à sua aura, e em que ela tem uma dimensão de 10 metros enquanto a de um médium comum, sem falar do Lucas, teria 2 centímetros. E aqui muda totalmente o tom. A alegria manifesta-se quando vai à televisão Tupi, em um programa em direto, que em 2 sessões é o trânsito em São Paulo é completamente bloqueado, porque toda a gente queria ir ver a televisão, e tem uma audiência louca. 75% das televisões sintonizadas estavam na TV Tupi e captaram-se 20 milhões de espectadores. Divaldo Franco diz que a partir deste programa Pinga Fogo mudou o sentir dos espíritas no mundo e pode considerar-se o antes e o depois. Havia perguntas de 5 entrevistadores das mais diversas áreas e também do público. Aí Francisco Cândido Xavier mostra-se em toda a sua plenitude e em toda a grandeza que comportava. Contrariando a humildade. E pronto, eu sei que cheguei ao fim. Trago só um homem de paz que viu sua mãe. Ao ver que não ganhou o prémio, diz ele que ganhou a paz. Tinha uma vertente artística muito saliente. Ele dizia sempre que havia de morrer num dia em que o Brasil estivesse muito contente. E acabou por acontecer dentro de um dia em que o Brasil ganha um campeonato. E pronto. Vai como um vento solto numa cantina, desliza na relva verde e vai subindo pela colina. Todas as folhas secas viram tapete aqui nesse chão, nos pés desse homem bom que só tem amor no seu coração. Vê outra madrugada que vem chegando, fala com os passarinhos, brinca com as flores, vai meditando. Ele é um mensageiro da alegria e jamais da dor. Quer a felicidade da humanidade, seja onde for. Boa tarde, obrigado. Obrigado, Amélia. Não se vai embora. Espera aí um bocadinho. Tem alguém de apoio ao computador para passar o slide? Ok. Muito bem.